que imaginamos. Quem estiver sobre os telhados, não desça. Quem estiver sobre o campo, não volte. Quem estiver fazendo bem, quem estiver nas alturas superiores dos bons pensamentos, da caridade, do perdão, não volte atrás. Porque o reino está próximo e somente o Pai sabe o seu momento. Então Jesus vem trazer as bem-aventuranças, o sermão da montanha, dizer-nos que apesar deste mundo de sofrimentos, seríamos felizes se o suportássemos com resignação e com esperança, dizendo-nos: felizes é o significado de bem-aventurados. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E vem nos convidar para a caridade, que segundo a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga qual o entendimento da palavra caridade, como ensinava Jesus, os Espíritos narram três verbos: da benevolência para com todos, sermos benevolentes, dar um desconto para cada um, ver o que cada um tem de bom, ver com bons olhos, a indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto, e o perdão incondicional das ofensas. Mas se analisarmos as três afirmativas, elas se resumem em uma só: no perdão incondicional. Porque esta é a nossa prova. Será pela caridade maior do perdão e pela caridade aos nossos irmãos necessitados, não somente do alimento material, mas do alimento espiritual, que teremos a chancela de permanecer na terra, de voltarmos para um mundo novo, para um mundo de regeneração. É a nossa prova, o perdão, a caridade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, afirma peremptoriamente: o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus, porque é perdoando que se é perdoado, dizia-nos o pobrezinho de Assis. Perdoai para que Deus vos perdoe. Não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que medides, sereis medidos também. Somente lobos caem e armadilhas de lobos, mostrando que se passamos por aquela prova é porque somos devedores, fomos os lobos de outrora. Estamos sendo experimentados para obtermos o perdão de nosso Pai, como está em Atos dos Apóstolos: quem te nomeou juiz do teu irmão? Todo aquele que disser raca ao seu irmão, uma expressão que significava louco, será condenado ao fogo eterno, à geena, que era onde se amontoavam os dejetos, o monturo, o lixo da cidade, onde se ateava fogo, um fogo permanente que consumia os dejetos da cidade. Jesus vem nos falar do perdão, da caridade, como sendo a chave para a nossa libertação. Quando Ele nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós nos interrogamos: que verdade é esta? Será que são as Escrituras Sagradas? Será que é o Evangelho que o Cristo nos deixou? Será que é a doutrina espírita? Não, meus irmãos, não é essa a verdade que Ele nos fala. Porque a verdade, nos diz Joana de Ângeles, é semelhante a uma passagem, a um conto, em que Deus está de frente de um gigantesco espelho, onde está refletida a sua face. Ele pega esse gigantesco espelho e arremessa na direção do nosso planeta, que na sua chegada se parte em milhares de pequenos pedaços. E cada pessoa, cada religião, pega um pedacinho do espelho, onde há um fragmento, uma parte da face de Deus refletida,